Ficheiro 44. Regressámos à hospedaria ao anoitecer, parando no cimo da colina para nos certificarmos de que os cavalos da patrulha já não estavam amarrados no pátio. A hospedaria parecia convidativa, a luz a brilhar atrás das pequenas janelas e das frestas nas paredes. Os últimos raios de sol também brilhavam atrás de nós, fazendo com que tudo, na encosta da colina, lançasse uma sombra dupla. Uma brisa elevava-se com o arrefecimento do dia e as folhas agitadas das árvores faziam as múltiplas sombras dançarem na relva. Eu podia facilmente imaginar que havia fadas na colina a dançarem naquelas sombras, passando entre os troncos mais finos para se confundirem com as profundezas do bosque. Dougal também ainda não voltou, observei, enquanto descíamos a encosta. O grande cavalo capado que ele montava não estava no pequeno cercado da estalagem. Diversos outros animais também não estavam ali, o de Ned Gowan, por exemplo. Não, ele não deve voltar antes de mais um dia, pelo menos. Talvez dois. Jamie ofereceu-me o seu braço e descemos a colina devagar, com cuidado, por causa das muitas pedras que se projetavam da erva curta. Aonde foi ele, afinal? Na pressa dos acontecimentos recentes, não pensara em questionar a sua ausência ou mesmo notá-la. Jamie ajudou-me a transpor a cerca nas traseiras da estalagem. Tratar de negócios com os pequenos rendeiros das redondezas. Só tem um ou dois dias antes da data marcada para te entregar no forte. Apertou-me o braço para me tranquilizar. O capitão Randall não vai ficar muito satisfeito quando Dougal lhe disser que ele não pode ficar contigo. E depois disso, o Dougal não vai querer demorar-se nesta região. Bastante sensato, observei. Também foi simpático da parte dele deixar-nos aqui para nos conhecermos melhor. Jamie exibiu um riso irónico. Não foi bondade. Foi uma das condições que estabeleci para me casar contigo. Eu disse que casaria se fosse necessário, mas que nunca consumaria o meu casamento atrás de uma moita com 20 homens do clã a olhar e a dar conselhos. Parei, olhando-o fixamente. Então fora aquele motivo da discussão. Uma das condições? Perguntei devagar. E quais foram as outras? Estava a ficar demasiado escuro para ver as feições dele com clareza, mas pareceu-me que ficou constrangido. Só mais duas, disse finalmente. E quais foram? Bem, disse ele dando um pontapé numa pedra. Exigi que te casasses comigo adequadamente, na igreja diante de um padre. Não apenas por contrato. Quanto à outra, ele tinha de arranjar um vestido adequado. Desviou os olhos, evitando o meu olhar, e a sua voz era tão baixa que mal consegui ouvi-lo. Eu sabia que não querias casar-te. Queria tornar o processo o mais agradável possível para ti. Achei que te sentirias um pouco menos... Bem, queria que tivesses um vestido bonito. Só isso. Abri a boca para dizer alguma coisa, mas ele virou-se em direção à estalagem. Vamos cenar, disse bruscamente. Tenho fome. O preço da comida era a companhia, como ficou evidente desde o instante em que surgimos à porta da sala da estalagem. Fomos recebidos com estrondosas saudações e apressadamente conduzidos a uma mesa onde um farto jantar já estava a ser servido. Um pouco mais preparada desta vez, não me incomodei com as piadas e comentários grosseiros à nossa custa. Desta vez fiquei satisfeita por poder permanecer reservada, encolhida no canto, e deixar que Jamie lidasse com as brincadeiras indecentes e as especulações obscenas sobre o que andáramos a fazer o dia todo. A dormir, disse Jamie em resposta a uma pergunta desse tipo. Não preguei o olho a noite passada. As sonoras gargalhadas que ressoaram depois disso foram ultrapassadas por outras, ainda mais estrondosas, quando ele acrescentou em tom confidencial. Ela ressona, sabem? Dei-lhe um puxão de orelhas e ele agarrou-me e beijou-me espalhafatosamente, para gáudio geral. Depois do jantar, houve dança, ao som do violino do proprietário. Nunca fui uma grande dançarina, tendo tendência para tropeçar nos próprios pés nos momentos de stress. Não esperava sair-me melhor, com aquelas saias longas e volumosas e chinelos tão desajeitados. No entanto, depois de me descalçar, fiquei surpreendida ao ver que dançava sem a menor dificuldade e com grande prazer. Com a falta de outras mulheres, a estalajadeira e eu prendemos as nossas saias e entregámo-nos a danças típicas escocesas sem parar, até eu ter de me encostar ao banco de espaldar alto, o rosto vermelho e ofegante. Os homens eram absolutamente infatigáveis, girando como peões de xadrez, sozinhos ou uns com os outros. Por fim, encostaram-se à parede a assistir, a bater palmas e a gritar, enquanto Jaime me agarrava nas mãos e me conduzia por algo rápido e frenético, chamado o Galo do Norte. Terminando propositadamente ao pé da escada, acabamos com o braço dele em volta da minha cintura. Parámos e ele fez um pequeno discurso, misto de gaélico e inglês, que foi recebido com mais aplausos. Particularmente quando enfiou a mão na bolsa à cintura e atirou uma pequena bolsa de couro gasto para o proprietário, instruindo-o para servir o uísque enquanto o dinheiro desse. Reconhecia como a sua parte das apostas na luta em Tuneg, provavelmente todo o dinheiro que tinha no mundo. Achei que não poderia ter sido gasto de melhor forma. Conseguimos chegar à galeria seguidos por uma chuva de felicitações indelicadas, quando uma voz, mais alta do que as outras, chamou Jaime pelo nome. Virando-se, vi o rosto largo de Rupert, mais vermelho do que de costume, acima do emaranhado de barba preta, sorrindo para nós. Não adianta, Rupert, gritou Jaime, ela é minha. Está desperdiçada em ti, rapaz, retorquiu Rupert, limpando o rosto na manga da camisa. Vai tê-lo no chão daqui a uma hora. Não dão conta do recado estes rapazinhos, disse, dirigindo-se a mim. Se quiser um homem que não perde tempo a dormir, avise-me. Enquanto isso, atirou qualquer coisa para cima. Um saquinho cheio retiniu no chão, aos meus pés. Um presente de casamento, disse. Cortesia dos homens da patrulha Chimibogil. Hein? Jamie inclinou-se para lhe pegar. Alguns de nós não passaram o dia a preguiçar na relva, rapaz, disse com ar de reprovação, revirando os olhos libidinosamente na minha direção. Esse dinheiro foi ganho com suor. Ah, pois, disse Jamie rindo. Dados ou cartas? Ambos. Um sorriso travesso fendeu a barba negra. Depenámo-los, rapaz, até ao osso. Jamie abriu a boca, mas Rupert ergueu a mão avantajada e calosa. Não, rapaz, não precisas de me agradecer. Mas dá-lhe uma boa por mim, hein? Levei os dedos aos lábios e lancei-lhe um beijo. Batendo a mão no rosto, como se tivesse sido atingido por alguma coisa, cambaleou para trás com uma exclamação e girou nos calcanhares em direção ao balcão, oscilando como se estivesse bêbado, o que não estava. Depois de toda a brincadeira lá embaixo, o quarto pareceu um paraíso de paz. Jamie, ainda a rir, deitou-se na cama para recuperar o fôlego. Soltei o corpete, que era desconfortavelmente apertado, e sentei-me para pentear os meus caracóis desalinhados e embaraçados com a dança. Tens um cabelo lindo, disse Jamie, observando-me. O que é isto? Ergui uma das mãos para os caracóis, que, como sempre, podiam ser educadamente descritos como emaranhados. Ele riu-se. Bem, gosto do outro também, disse, deliberadamente sério. Mas sim, esse. Mas é tão encaracolado, disse eu, um pouco ruborizada. Sim, claro, pareceu admirado. Ouvi uma das filhas do Dougal dizer a uma amiga no castelo que ela levaria 3 horas com as pinças quentes para pôr o cabelo dela parecido com o teu. Disse que gostaria de te arrancar os olhos por teres esse aspecto e não precisares de mexer um dedo para isso. Sentou-se e puxou suavemente um caracol, esticando-o de modo que direito chegasse quase ao meu seio. O cabelo da minha irmã Jenny também é ondulado, mas não tanto como o teu. O cabelo da tua irmã também é ruivo? Perguntei, tentando visualizar a aparência da misteriosa Jenny. Ela parecia estar sempre presente na mente de Jamie. Abanou a cabeça, ainda a enrolar os caracóis nos dedos. Não, o cabelo de Jenny é preto, negro como a noite. Sou ruivo como a minha mãe. A Jenny saiu ao meu pai, Brian Du, como lhe chamavam, ou Black Brian, por causa do cabelo e da barba. Ouvi dizer que o capitão Randall tem a alcunha de Black Jack. Arrisquei. Jamie riu, sem humor. Ah, sim, mas isso refere-se à cor da sua alma, não do cabelo. Os olhos dele ficaram sérios ao pousarem em mim. Não estás preocupada com ele, pois não, Cessenach? Não devias estar. As suas mãos deixaram o meu cabelo e seguraram os meus ombros possessivamente. Estou a falar a sério, sabes? Disse meigamente. Vou proteger-te dele e de qualquer outra pessoa. Até à última gota do meu sangue, Modwin. Modwin? Perguntei, um pouco perturbada pela intensidade das suas palavras. Não queria ser responsável por qualquer derramamento do seu sangue, última ou primeira gota. Significa minha morena. Levou uma madeixa dos meus cabelos aos lábios. E sorriu com uma expressão nos olhos que fez com que todas as gotas do meu sangue começassem a perseguir-se umas às outras nas veias. Modwin, repetiu docemente. Há muito que queria chamar-te isto. Sempre achei o castanho uma cor um pouco sem vida, comentei de maneira prática, tentando adiar um pouco os acontecimentos. Continuava com a sensação de estar a ser levada de replão, com muito mais rapidez do que gostaria. Jamie abanou a cabeça, ainda a sorrir. Não, eu não diria isso, Cessenach. Nada mesmo. Levantou um punhado dos meus cabelos com as duas mãos e espalhou-o. É como a água num riacho, quando se encrespa sobre as rochas, escura nos locais ondeados, com toques de prata na superfície, onde o sol bate. Nervosa e um pouco ofegante, afastei-me para pegar no pente que deixara cair ao chão. Ao levantar, deparei-me com Jamie, olhando-me fixamente. Eu disse que não te perguntaria nada que não quisesses dizer-me, declarou, e não o farei, mas tiro as minhas próprias conclusões. O Colm achou que talvez fosses uma espia inglesa, embora não conseguisse imaginar nesse caso porque não percebes gaélico. O Dougal acha que é provável seres uma espia francesa. Talvez em busca de apoio para o rei Jaime. Mas, nesse caso, ele não percebe porque estavas sozinha. E tu? Perguntei, puxando com força uma madeixa teimosa. O que achas que sou? Inclinou a cabeça, examinando-me com atenção. Pela aparência, poderias ser francesa. Tens aqueles belos ossos do rosto das mulheres de Anjou. No entanto, as francesas em geral têm uma cor de pele amarelada. E a tua pele parece opala. Deslizou o dedo lentamente pela curva da minha clavícula e senti a pele resplandecer sob o seu toque. O dedo moveu-se para o meu rosto, desenhando o contorno da têmpora à face, prendendo o cabelo atrás da orelha. Permaneci imóvel sob o seu escrutínio, tentando não me mexer, quando a sua mão passou para trás do meu pescoço. O pulgar acariciando delicadamente o lóbulo da minha orelha. Olhos dourados. Vi um par de olhos assim uma vez. Num leopardo. Sacudiu a cabeça. Não, Cessenach. Podias ser francesa, mas não és. Como sabes? Falei muito contigo e também te ouvi falar. O Dougal pensa que és francesa porque falas bem francês. Muito bem. Obrigada, agradeci sarcasticamente. E o facto de eu falar bem francês prova que não sou francesa? Sorriu e apertou levemente o meu pescoço. Tu parles très bien, mas não tão bem como eu, acrescentou, voltando ao inglês. Soltou-me de repente. Passei um ano em França, quando deixei o castelo, e mais 2 anos depois, com o exército. Conheço um francês de nascença, quando ouço um, e o francês não é a tua língua materna. Sacudiu a cabeça devagar. Espanhola? Talvez, mas porquê? A Espanha não tem interesses nas terras altas. Alemã? Com certeza que não. Encolheu os ombros. Quem quer que sejas, os ingleses hão de querer descobrir. Não podem dar-se ao luxo de terem desconhecidos à solta por aí, com os clãs agitados e o príncipe Charles Edward à espera de voltar de França. E os seus métodos de averiguação não são nada agradáveis. Tenho motivos para saber. Então, como sabes que não sou uma espia inglesa? O Dougal achou que eu era. Tu próprio disseste. É possível, embora o teu inglês também seja um pouco estranho. No entanto, se fosses espia, por que irias preferir casar-te comigo a voltar para o teu próprio povo? Essa foi mais uma razão para o Dougal te fazer casar comigo, para ver se irias fugir ontem à noite, quando chegasse a hora. E não fugi, então o que prova isso? Ele riu-se e deitou-se de costas na cama, um braço sobre os olhos, para protegê-los da luz do candeeiro. Não faço a mínima ideia, Sassenach. Não faço a mínima ideia. Não consigo encontrar nenhuma explicação razoável para ti. Pelo que sei, podes ser alguém do povo pequeno. Lançou-me um olhar de esguelha por baixo do braço. Não, acho que não. És alta demais. Não tens medo de que possa matar-te durante o sono, se não souberes quem eu sou? Não respondeu, mas retirou o braço de cima dos olhos e o seu sorriso ampliou-se. Os olhos devem ser do lado dos Fraser, pensei. Não eram encovados, como os olhos dos Mackenzie. Possuíam um ângulo estranho e as altas maçãs do rosto faziam-nos parecer quase oblíquos. Sem se dar ao trabalho de levantar a cabeça, abriu a frente da camisa e afastou o tecido, deixando o peito nu até à cintura. Tirou a adaga da bainha e atirou-me. Caiu com um baque surdo aos meus pés. Colocou o braço sobre os olhos de novo e esticou a cabeça para trás, mostrando o lugar onde a barba, escura por fazer, parava repentinamente, logo abaixo do maxilar. A direito para cima, logo abaixo do externo, aconselhou. Rápido e limpo, embora seja necessário um pouco de força. Cortar a garganta é fácil, mas faz um grande chiqueiro. Inclinei-me para pegar na adaga. Seria bem feito se eu o fizesse, observei, filho da mãe convencido. O sorriso visível por baixo da curva do seu braço ampliou-se ainda mais. Sassenach? Parei, a adaga ainda nas mãos. O quê? Eu morreria feliz.